Produções, Clube Churrascaria Vipa Sana. Vamos fazer a primeira paixão. Show! Aqui é Cabra! Boa noite, gente! Que bom estar com vocês! Ah, coisa boa! E aí? Eu tenho uma proposta. Escuta bem, vou te dizer. Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso. Eu quero ouvir vocês! Só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Meu parceiro Isaia, sabe da paixão. Eita, coisa boa. Estamos em pé do segundo do estado do Piauí. Oh, terra abençoada por Deus. Em nome de Neto Produções. Eu tenho uma proposta. Escuta bem, vou te dizer. Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor. Bora! E que tal se a gente juntar nossas camas Celeste do Brasil. chama que é cabra. Claudeci Filmagens. Obrigado. Abraço, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Rolar de madrugada na cama vazia. Pra complicar, eu fico imaginando por que não dá certo. Que distância impede da gente dar pé. Se tudo que eu mais quero é ter você. Júlio Tapioca, o nome dele, meu garoto. Você vai!

pensa bem. Um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui, e me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo, vigia seu sono, sei lá, até prova o seu peito pra ver se a barba vai lhe arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sai do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Oh, oh. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, esse emprego de cobaia, me prende, me abuse e não saia. Eu aceito esse emprego de cobaia. Meu parceiro Juvenal, chega pé de manga. E os braceletes da F Power. É a Lux Live. Na hora, meu filho. Você sai do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Oh, oh. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Esse emprego de cobaia, me prende, me abusa, não saia. Eu aceito esse emprego de cobaia. Isso aqui é produção. Não vai. Você quer beber cachaça, portão, né? Cachaça, mano! Uau! Bora, meu pica-pau! Bora, bora! Bora, bora! Arrocha! A mulher tá me ligando, eu não volto pra casa. Ô, oh, cachaça moda! Ô, oh, cachaça moda! Ô, oh, cachaça moda! Ô, oh, cachaça moda! quero chamar pra fazer parte desse show esse cara, um dos maiores e melhores compositores do Brasil. Eu tô falando de Paulinho Paixão, nota 10! O tempo aqui não passa sem você. Cus que está, espero. Quando te encontrar, só quero faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me você. E o resto, chama de paixão. A sua chamega é bom demais. Eu tô no amor que a gente faz. Com você é especial. Faz a vira carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Quer me ter, tomar, me ter, cantar, me tô como você. O nosso amor pele bis. Planta morre sem raiz. O mesmo é amar e ser feliz. Chama. Sem você, custa o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero faz a vida inteira pra te amar. Vai, Cabral! Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto você. E o resto ao tempo vai. A sua chamega é bom demais. O amor que a gente faz. Com você é especial. Basta virar carnaval. Com você é nota 10. Não tem igual. Tu quer? Tu quer me ter, tomar, me ter, cantar, me tô como você. O nosso amor pele bis. Planta morre sem raiz. Só bateria, só bateria, só bateria. Beijo ardente como o sol. Vai, Cabral. Teu abraço quente, a meu sol. O tempo aqui não passa sem você. Com quem está, espero. Alô, Netinho, produções. Vou te encontrar, só quero faz a vida inteira pra te amar. Dá retorno, Cabral. Só tem Paulinho Paixão, bateria. breve. Onde anda o meu amor? Diga, por favor, o que está fazendo agora? E não quer amor, se enganou, a sorte agora chora. Solta a bateria, vai. Invade o coração e as horas quase não passam. Tô vivendo por viver longe de você. Meu coração por te chamar. Bora, Paulinho! Vamos lá! Seu caminho pra lá. Conta quantos segundos. porque do meu lado. junto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nada de além, eu só quero meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. Pois quando eu fico só, sem o meu xodó, só se ela não vem. Vai, Cabral. Merece ser dedicada ao meu amor. Também música nossa que Cabral estourou. E o irmão do Alan gravou essa música na banda dele. O nome dele é Alan Bezerra, né? É, Alan Bezerra. Empresário forte. Eu sou o homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou aquele homem de uma mulher só. E eu só quero ser feliz com meu xodó. Vai, vai. Eu sou o homem. Não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou aquele homem de uma mulher só. E o que eu quero é ser feliz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meu xodó. Oh, oh, oh, oh. Alô, Pony Paixão. É só a Xerx, né? Achei, menino! Bora, Pedro, segundo! Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Por quê? Aqui tão distante, às vezes ilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Bora, Drinça. Lado só resta a solidão. Oh! Como foi magoar meu grande amor? Serrar é humano, mas foi eu a serrar. Mas o perdão é feito pra quem sabe dar. Eu tenho a certeza que no meu regresso, meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. E ao cruzar o portão, e aí, Luciane? Como é que é? Só vocês. Divana Matidana Agamenon. Alô, que bom rever vocês. Amor, que bom sentir você perto de mim. Amor, que bom rever você. Vem, diga aí pra galera, show! Como é que é? Vem, mamá. Matilda, I love you, baby. São Francisco. E aí? Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde vem e nem pra onde vou. De onde vem, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Bora, Pedro Segundo! Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas teu sal como amigo traz o que é seu e vem morar comigo. Tenho uma palhoça no canto da serra, será nosso abrigo. Traz o que é teu e vem correndo, vem morar. O nome dela é Luciano Miranda. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda, é minha, que é sua. Bora, Chaguinha, bora, Chaguinha. A frescura, Chaguinha. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, doce nega senhorita. Comigo. Bota mais uma, bota mais uma. Chama meu pica-pau nas teclas. Vamos beber cachaça, menina. Chama que é Cabral. Meu parceiro Isaías, homem da paixão. Tamo junto, meu irmão. Você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Nos momentos mais felizes nós passamos. Se eu morrer, irá morrer junto comigo. E aí? E eu dormi sozinho. Viver assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. E vamos, Marcolino, dona Rosinha! Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando pro infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E aí? Eu estou ajoelhado, pedindo pra ela voltar. sem demora. A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto. Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora. O nome dele é Gordinho da Maneta, né? O que foi que eu fiz? A Jessica foi embora. Eu vivo tão infeliz. Bora, Júlio Tapioca! Pardal, bora, Pardal, bora, Pardal. Poxa, que lá faz o Gavião! Cadê o Gavião, meu filho? Bora, mestre, bora, mestre! Puxa mais um. O nome dele é Tonho Buxudo e Raimundinha, cozinha da Rai. Jurei que não iria mais amar, para não me apaixonar, mas só foi ilusão. Lembro que um dia eu encontrei um alguém que eu me entreguei de todo o coração. Aqui dá um gritão, bora! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Qual a flor da noite em uma boate aqui da zona sul? A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que... E aí, pedreiras? Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente nem lembro que estou em uma boate aqui da zona sul. E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Fala, meu maestro! O nome dele é Pica-Pau nas Teclas. Alô, ali, paredão das primas. Aqui é só no celular, meu filho. Esse negócio aqui nos ouvidos não deixa escutar nada. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Qual a flor da noite em uma boate aqui da zona sul? A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal. Bota um flash logo aí, mulher. A boate azul. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. E os integrantes ficou show de bola. Se for amor de mim. E a dama da noite, pra quem é?

barra quer gostar de você. Então me ajuda a segurar. Essa barra quer gostar de você. Eu quero ouvir. O rei da Celeste Cabral tá ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.